Estou enquadrado pela segunda pele maldita. A farda do diabo é forte, brilha o arsenal apontado. Louco pra dar o disparo nessas horas, não sei o que é certo, o que é errado, qualquer passo é falso. Podem me derrubar sem contar o meu mano, que tá de L.A. cobre seus olhos com a touca. Te levam de quebrado, procedimento é como sempre. Se não tem dinheiro, mata. Puta que pariu, segunda pele maldita. Mesmo sem dever, te fazem de vítima. A minha proteção está em uma pessoa que está comigo na hora ruim, na hora boa. Mas um sobrevivente do Monte Castelo, que não deve nada pro soldado do inferno. Enquanto Deus quiser, seguirei minha caminhada, consciente do que eu faço em qualquer parada. Infantaria do crime, JP Gertão Buriga, te alertando, irmão. Saiu da mira dos tiras. Tiras. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. Primeira coisa que eu faço quando saio de casa é supa não trombar os demônios de fardas. É povinho me ver, disca 190. Os homens embaçou, quebrada Monte Castelo. Faz um tempo aê, depois a gente acende. Se não vim a playzona, vem os power hand. Pego a bike, pego o back e faço peão. Os caras embaçam no estilo, calça larga e blusão. Boné toca, se julga pela roupa. Se der um passo errado, leva um tiro bem na boca. Então não dá sopa pra esses arrombados, pra não ser exterminado pela farda do diabo. Eles agem quando a rua tá movimentada. Imagine sozinho moscando na madrugada. Madrugada. Pra baixo, pra cima, olhando em cada esquina. Ligeiro que nem gato, cabrezona, São Paulina. Quem tem crack e cocaína vai correr ou vai ficar. Vai cumprir a sua sina, vai morrer ou vai matar. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. Quebrada sinistra, carro cabuloso, chegando lentamente, armamento perigoso. 12 repetec, engatilhada, tá na fita, oitão e uma quadrada. Ninguém desacredita, é a porra da polícia que tá chegando pra enquadrar. E se for suspeito, com certeza vão te matar. Te jogam numa bala, seu corpo cheio de bala. Cadeia segurança da nossa quebrada, que eu não vejo aqui em nenhum lugar. E ainda o sistema quer me incriminar. Devagar na avenida, a presa é colorida com uma pá de homicida fortemente armado. Comece a rezar, é a farda do diabo. Sempre faltou com respeito, te dão tapa na cara. Aqui não tem justiça, essa é a lei da bala. Enquadrado na quebrada, pelo diabo de farda. Morrer sem ter como correr, sem poder fazer nada. Em plena madrugada eu escuto um barulho alto. Olho da janela, mais um mano no asfalto. Morreu com a mão pro alto, sem poder fazer nada. Mais um inocente na mira dos fardos. Então vamos dar linha na pipa, que o vento tá soprando. O campo tá minado e a polícia tá chegando. É, e a polícia tá chegando. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. A farda do diabo tá brilhando pra você, não tem como fugir, nem adianta correr. Checkmate, mas não vacile, a treta não é sua. Parada ali na esquina, eu vejo uma viatura com quatro homicidas fortemente armado. Estampa em nossa cara, maldita farda do diabo. 12 tá na mão e na cintura uma pistola. Humilha a molecada que o sonho é jogar bola. em qualquer lugar. Vermelha, branca e preta se encontra na madrugada. É furado que nem uma peneira, sem ter como correr. São várias viaturas, eu olho para o lado, os ratos cinzas na fissura. Dispensa o flagrante, esconde bem as armas. Cachorros furiosos que estão cheios de raiva. O barulho do gatilho acelera meu coração. Melhor olhar pro céu e pedir uma proteção. A polícia aqui diz que faz a sua parte. Lava a rua de sangue, sempre age na maldade. Se toma tapa na cara quando é enquadrado pelos racistas que vem no nosso bairro só para fazer notismo pra cabeça. Seu vagabundo, uma arma na minha cara. Soldados com a farda cinza que faz só lei na madrugada. Soldados com a farda cinza que pra matar foi programado. Nas ruas fica ligeiro com a farda do diabo. Diabo.